noite, cambada! Estamos no ar quase pontualmente, quase às 8 horas da noite, 8 e 2. Estávamos aqui esperando o nosso convidado especial, mas tô achando que a gente vai levar o bolo, hein? Mas tem problema não. Esse é o Decadência de número 105 e nós vamos falar daquele empatezinho magro lá contra o Brasil de Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, tchê. E, já que levamos o bolo aqui do nosso convidado, vamos nós mesmos, né? Isso aí, senhor Sérgio Tavares? É isso aí, tamo junto. Eu já tava duvidando. Falou que ia vir... Só pra queimar a língua de vocês, ele acabou de entrar. Ah, isso é mentira. Pois é, isso aí. É, entrou com o barco já afundando. Ramon Gregório já falou aí, dê seu boa noite pra torcida americana. Ramon? Boa noite, amiguinhos. Oi, oi, estão me ouvindo? Estão, agora sim, senhor Breno. Agora sim, uma pergunta, aproveitando a entrada triunfal do Breno. Ô, Breno, e a aposta que você tem que pagar? Como é que vai fazer isso? Esse assunto vai ser debatido mais pra frente, Ramon. Não vamos queimar esse cartucho agora, não. Por enquanto, vamos só apresentar aqui o nosso convidado especial, Breno Manuel, nosso caçulinha. Que saudade! Parece que tá enfrentando aí, Sérgio, alguns problemas de alvará de soltura por parte da namorada. Essas foram as informações que nós recebemos de alguma Fifi lá no Independência. E parece que agora ele conseguiu esse alvará de soltura para participar aqui do Decadente. Seja bem-vindo na sua volta, Breno Manuel Caçulinha. Eu te entendo, viu, Breno? Boa noite, nação americana toda aí que está nos ouvindo nesse Brasil, nessa Minas Gerais, no nesse mundo todo, né? E até mesmo em outras galáxias, porque o nosso programa é escutado por todos aí. O Decadência é visto até no Acre, velho. Que tem o nosso o acreano de botas. Isso, quando eu disse outras galáxias, foi isso. Enfim, era o Acre. É, enfim, bom, primeiramente respondendo o questionamento do Alisson aí, que é válido, não somente ele, como os demais americanos, eu venho passando aí por um momento, não em questão de namorada e tal, mas um momento difícil, sério, né, apesar que esse programa aqui é muita brincadeira, mas tem hora que a gente fala sério. Eu até mesmo em questão do sax e tal, eu fiz um exame audiométrico e eu tava tendo uma perda de auditiva no ouvido mesmo? Direito, sério, putz. Né, zoeira, não tem exame aqui, mostrei até pro pessoal também duvidou lá da UNA, mostrei pra eles o exame, mostrei o laudo médico. Tava tendo uma perda auditiva de ser, já tem comprometido em sons agudos, tá? 60% da orelha esquerda e 30% da direita. Aí por isso acabou que eu tô. Sério! Aí acabou por isso que eu tô colocando um pouquinho de pé no freio, mas em jogos decisivos, igual vai ser sábado, né? É como se fosse o giz chinês do Formiga, o sax. Então, portanto, eu vou ter que usar dessa droga sábado. Ô, Breno, mas como o Decadência é um programa muito esdrúxulo, qual que é a sua audição que tá meio... que você tá com mais problemas? Do ouvido esquerdo. Então a gente só vai falar mal de você agora da sua esquerda, ok? E outra vantagem também é que você tá com problema para ouvir sons agudos. Outra vantagem é que o Corneta não tá participando hoje, porque aquela vozinha do Corneta vai te incomodar bastante. Isso é verdade. Com certeza, ela incomoda demais. Mas estamos aí, firme e forte. Sábado eu tô lá com o sax. É como se fosse a médica mesmo falou comigo. Eu esqueci a especialidade, né? É que cuida dos ouvidos, né? Eu acho que é o torrino. Uhum. Falou comigo. Isso aqui. Laringologista. Laringologia. Agora, quem soletrar esse aí vai ganhar uma cerveja por parte do Sérgio. Então. Aí ela até falou comigo, olha, Brenda, isso aqui é como se fosse... É impossível você deixar de tocar, porque você toca desde 7 anos de idade, né? É como se fosse para você hoje uma droga. Quanto mais você usar, pior você vai ficar ao longo do tempo. Então procura maneirar somente em casos especiais, né, tal, etc. Eu sei que é difícil você ficar sem, Mas isso você já cresceu. E isso tá dando pra você por causa do saque? Porque você tocava o saque? Sim. Você toca com o protetor auditivo? Bosta, cara. Não, a questão não é o protetor auditivo, aí é que tá, entendeu? A questão é que quando você sopra, você exerce uma pressão contrária. Pra você ter uma ideia, é a mesma coisa que você pegar suas duas narinas, tapar ela e soprar, entendeu? Entendi. Tentem fazer isso. É a mesma coisa parecida, pressão contrária do seu corpo. Aí você faz nos ouvidos. Tanto tempo fazendo isso, acaba afetando o ouvido. Acaba afetando. Isso aí não é uma exclusividade minha, não. É de todas as pessoas que já tocam há muitos anos. Entendi. Então, cara, mas vai dar tudo certo isso aí, bicho. Vamos torcer aqui pra você, mandar energia positiva, vai dar tudo certo, cara. Isso aí. Amém. Mas estamos aí, gente, na conquista do nosso acesso, que pra mim já é quase uma certeza, né? E já tô, eu particularmente já estou projetando o ano que vem na nossa permanência e rumo a Libertadores. É isso aí, tamo junto. Agora você falou, hein? Eu acho que além do saco estar afetando seu ouvido, tá afetando outra coisa também. Você tá muito confiante, viu? Não, sabe o que é, o Alisson? Eu acho que é porque ele sabe que o Drubsky é foda, entendeu? É só uma. É o Brendo que tá aí mesmo? Ou é um cover aí, alguma coisa? Gente, eu fiz um pequeno erro de cálculos que vou pagar minha aposta e você vai ser debatido daqui a pouco. Na verdade, eu tô esperando o credor da aposta cobrar, que até agora ele não vem cobrando. Nossa senhora, semana após semana a gente cobra isso aqui, não é? Então o senhor não tá ouvindo Decadentes? Não, tem alguns programas que eu fiquei um pouco relapso, outros eu escuto. Mas é isso aí, o time tá completo para hoje, Brendo Manuel tá aqui, você que ligou aí para saber sobre futebol, ainda levou de lambuja uma aulinha sobre fonoaudiologia, otorrinolaringologia e coisas do tipo, sobre saxofone e coisas do tipo. Mas vamos lá falar do jogo, né, Sérgio Tavares? Brasil de Pelotas e América, 0-0. O senhor quer fazer um resuminho pra gente? Não, eu quero só, porque o pessoal tá comentando ali no bate-papo, mas parece que o Henrique, por exemplo, falou que não tem programa pra ele, não. Só confirma aí. Nós estamos ao vivo? Não é possível que nós falamos isso tudo aqui à toa. Nós estamos ao vivo. Uai, tá aqui escrito ao vivo, né? Nós estamos ao vivo agora. O senhor Henrique, ele deveria estar fazendo o Axé Bahia agora, não? É, eu acho que ele tá. Enquanto faz Axé Bahia, ele tá querendo assistir, aí deve estar dando uma incompatibilidade lá nele. O Atel também tá comentando que não tá. Não, mas agora Atel no final que Atel falou que agora deu. Ué, mas tá ao vivo desde o início. Aqui. É para vocês falar que o cara tá fazendo Axé Bahia, Lambairó, porque vocês têm. Todo mundo sabe que o cara tá fazendo polidense, porra. Mas é para suavizar, né? A gente tem que aqui prezar pela honra dos nossos participantes, né, Ramon? Pela boa reputação, né? Exatamente. Ô, galera, responde aí se tá dando, viu? Henrique também, responde aí se tá saindo o som. Vamos continuando então, Sérgio. Faça aí o seu resumo do jogo. Ah, então, eu vou fazer um resumo, mas o Ramon complementa, por favor, porque eu assisti pela internet, minha internet estava ruim, então eu perdi algumas partes. Mas, assim, resumido é o seguinte, primeiro tempo foi um jogo meio xoxo e tal, a América nem jogou horrível, mas também não foi uma grande partida e tal. 0-0 estava de bom tamanho ali e a gente podia voltar para o segundo tempo e matar o jogo. Mas no segundo tempo, o América não entrou em campo. Só deu o Brasil. Foram duas bolas na trave, assim, absurdas, na pequena área. Uma cabeçada na trave, que o João Ricardo não tinha chance nenhuma de pegar, e o cara cabeceou na trave. Outra que um cara deu uma porrada, e o João Ricardo deu uma leve espanadinha, assim, e aí ela foi na trave. Uma triscadinha. Uma piscadinha, foi o suficiente pra ela não entrar e ir na trave. E uma outra, teve uma jogada no finalzinho, sei lá, devia estar já uns 40, eu acho, que o cara ficou sozinho, ele na frente do João Ricardo, tinha um cara do lado que ele podia tocar se ele quisesse, ele chutou pra fora. Então, nós temos que dar graças a Deus que foi, voltamos com um ponto, que o América jogou mal e mereceu perder. Você concorda com isso, Ramon? Pra você, principalmente pelo segundo tempo, o América saiu no lucro com o empate de lá? Ramon Gregório. Ele tá com o microfone cortado. Mas é ele mesmo que tira, só que ele esquece de voltar. Putz, ele tá falando igual um pobre. Ele deve estar falando igual um pobre na chuva e não sai som nenhum. Nossa. Você concorda que pelo menos no segundo tempo o América saiu no lucro com esse empate, com esse pontinho lá do Rio Grande do Sul? Bom, concordo em parte aí com o nosso grande amigo Sérgio Tavares, né, sobre essa situação aí do jogo de ontem. O América, assim, teve alguns momentos, até o equilíbrio da partida, assim, em questão de posse de bola, que eu acho que é uma coisa muito louvável ali da América, questão da posse de bola que a América tem, e saber o que faz com a bola quando a tem no pé, né? Coisa que a gente não viu em pouquíssimos momentos ano passado. Mas o empate, em devidas circunstâncias, parece que o time desligou um pouquinho, teve um apagão, e essas duas bolas na trave é pressão que o Brasil de Pelotas exerceu, principalmente a partir dos 20 minutos da etapa complementar, foram decisivas assim, para poder concluir assim, de forma lúcida que o empate para o América ficou de ótimo tamanho. Não tinha resultado melhor naquele momento do que o empate. Demos sorte por não ter voltado pela derrota, mas a sorte às vezes também tem que jogar do nosso lado, né? É isso aí. É isso aí. Ramon, você concorda? Então, quais foram suas impressões aí, iniciais? Então, eu acho que o início, o primeiro tempo foi um primeiro tempo meio morno, meio xoxo. Né? O segundo tempo, o Brasil arranjou uma correria pra cima do América, mas, cara, também tirando eu acho, cara, que a tendência agora é os jogos ficarem mais difíceis mesmo, entendeu? E mesmo, mesmo o América tendo uma tabela teoricamente mais fácil, você acha que o América vai passar muito aperto? Cara, vai, porque é o seguinte, a diferença entre os últimos da zona de rebaixamento, nosso homem da planilha aí, ou seja, a diferença do primeiro, do 16º, que é o primeiro fora da zona, é isso? Sim. Pro décimo colocado aí, são quantos pontos? Se não me engano, 3, viu? É um campeonato difícil, cara. Então, de qualquer forma, eu acho que não vai ter os jogos agora, o funil, né, cara? As coisas estão afunilando, não vai ter mais jogo fácil. É, na verdade, a galera vê como jogo difícil só com quem tá lá em cima, mas a Série B, a Série B e também a Série A, nessa altura do campeonato, tá todo mundo brigando por alguma coisa. Seja brigando para fugir do rebaixamento, seja brigando para se estabelecer ali em condição de não buscar uma quarta vaga, ou seja brigando para se manter no GP. Então, tá todo mundo brigando. Você pega o Luverdense, ela tá brigando pra sair lá de baixo. Você pega um Brasil de Pelotas, ele tá tentando chegar lá na galera de cima ainda. Então, não é situação fácil, não. Sérgio Tavares, você quer falar sobre os números aí? Não, eu dei uma saída aqui que eu tive que salvar meus filhos aí. Eu nem sei o que vocês estão falando. Repete aí, ou então passa a bola. Conseguiu salvar? É, mais ou menos. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Ah, então tá ótimo. Não, porque a gente tá falando aqui... Sabe, ninguém desse estava querendo virar atleticano ou cruzeirense, não, né? Não, graças a Deus esse risco não corre aqui, não. Então se não é mal. Isso, não é nada grave, não. a gente estava falando aqui sobre os números, o quanto que os times lá de baixo, do décimo até o 16º, 17º ali, estão juntos. Então faça com que qualquer partida se torne difícil, porque tá todo mundo brigando por alguma coisa. É verdade. Não, só para você pensar, o Luverdense... que nós vencemos o último jogo, tá com 35, né? E é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Brasil de Pelotas, que nós empatamos, tá com 38. Sim. 3 pontos só dessa primeira zona, com o empate, né? Quer dizer, se a gente vencesse, ele ainda estaria com 37, mais próximo ainda. E tá em 11º, ou seja, 6 posições ali. Com 3, se você contar o Goiás também, que é o 10º, você tem do 10º até o 17º, que é o primeiro dentro da zona, com uma diferença de 3 pontos. Todos ali estão brigando para não estar dentro dessa zona, né? Então... E vocês acham que com isso aí, a vantagem de 5 pontos que a América tem agora em relação ao 5º colocado, o primeiro fora da zona de classificação, é uma vantagem bem confortável, só confortável? É uma vantagem que ainda traz algumas preocupações ali? O que vocês acham? Não, para mim é uma ótima vantagem. 5 pontos é uma senhora vantagem. Agora, isso também não quer dizer que você pode sentar e falar, opa, beleza. Não, você tem que saber administrar. Mas o América tem administrado essa vantagem já há um bom tempo. A gente está sempre ali. 7 pontos do 5º, 6, 5, 4, né? Eu acho que é o único time do G4 que não tem confronto direto daqui para frente, é isso? É, só o Paraná, né? O único confronto direto que nós temos, verdade, é o Paraná. Verdade, Paraná. Mas os outros, verdade, todos se enfrentam mais vezes. Sim, isso é uma enorme vantagem, porque jogando ali Ceará, Inter, todos esses times que vão se enfrentar ali, um tira ponto do outro. Então, se enfrentaram agora Ceará e Paraná, o Ceará tirou ponto do Paraná. Então, alguém fica, ou os dois acabam ficando, se rolar empate, ou com um vencendo, o outro fica. Então, para o América, isso é muito vantajoso. Isso pode fazer a numeração para o acesso cair, o número de pontos para o acesso cair e ficar mais baixo. Mas eu queria falar mais sobre o jogo. Eu não assisti o jogo ontem, estou aqui só para comandar essa bagunça com vocês, mas dos jogos anteriores eu tenho percebido, é uma percepção minha, mas quero ver se vocês concordam. O Breno falou sobre o América saber o que fazer com a bola, ter um grande domínio do jogo e tal. Nos últimos jogos, e talvez no último, e esse, pelo que eu vi a galera comentando, parece que foi o que aconteceu, o América não tem dominado tanto as ações do jogo como já dominou em outros tempos aí no campeonato. Vocês percebem alguma queda? Vocês acham que isso pode ter alguma causa? Pode ser alguma coisa física? Pode ser algo técnico mesmo? Pode ser o adversário que está jogando com mais vontade? Então, a pergunta tem duas partes. Se vocês percebem uma queda e se percebem ao que vocês acreditam isso aí. Brendo? Eu tenho uma convicção, né, sobre essa situação aí. Uma delas é as lesões que prejudicaram o Anderson em até alguns momentos fazer algumas improvisações, né? Aquele que já praticou, Hernandes lateral esquerda e tal. E também, uma coisa que eu não consigo entender, sinceramente, no Anderson, é a indisponibilidade e a má vontade, às vezes, com o Zé Ricardo. Ontem, tudo bem, o Zé Ricardo teve oportunidade, até que não foi tão bem, porque eu acho que, de certa forma, o jogador ficou um pouco abalado por ter sido desprestigiado pelo técnico. Eu acho que o Zé Ricardo, ali no meio-campo, tinha uma qualidade de passe, uma qualidade de domínio, uma visão de jogo bem superior a do Juninho. Claro que o Juninho, por exemplo, não tem a mesma técnica que o Zé Ricardo, né? E como também o Zé Ricardo não tem o mesmo poder de marcação que o Juninho. Mas eu acho que para aquele determinado momento você tem um volante que sabe fazer mais com a bola, dá aquele primeiro passe ali do primeiro homem de meio campo com mais qualidade para quem vai armar ou que tem um pouquinho mais de visão e que sabe também chegar mais à frente, é essencial, entendeu? Para você ter o domínio de bola mais que o seu adversário. Agora, mesmo assim, com um poder de marcação maior que a América criou-se com a ausência do Zé Ricardo, eu acho que ainda assim, dentro da perspectiva dos seus adversários, a América ainda vem mantendo uma posse de bola boa. Agora, como disse, não a mesma coisa que tinha com o Zé Ricardo como titular indiscutível do time em algumas rodadas passadas. Essa aí que é a minha visão. Sérgio Tavares, para o Breno, houve uma pequena queda e ele vê como uma importante causa disso aí a saída do Zé Ricardo do time. E para você vê alguma queda no rendimento? Não estou falando só de resultado, estou falando de rendimento. E se vê, ao que você acha que se deve? Cara, eu não vi ao longo dos últimos jogos uma queda. Eu vi pontualmente quedas. Se a gente for pegar, sei lá, os últimos quatro jogos aí, do Oeste, por exemplo. O América dominou o jogo contra o Oeste, mas depois que estava vencendo, vacilou, deixou o Oeste jogar, achou que conseguiria administrar ali, e o Oeste virou o jogo. Mas não teve uma queda de rendimento, foi um falso controle ali, que poucas vezes o América teve ao longo do campeonato. Aí depois, jogo contra Santa Cruz, o América teve domínio do jogo, não foi um sensacional, foi um jogo apertado, difícil e tal, mas o América teve um controle, não teve um baixo desempenho, eu acho. Depois, o jogo contra o Luverdense. O América teve domínio do jogo de novo. É, não foi um jogo de encher os olhos, foi um jogo difícil, mas ainda assim teve controle. E aí agora chegamos no Brasil. Aí sim teve uma queda que o América não teve controle nenhum do jogo. Então, olhando o retrospecto, eu acho que é mais pontualmente. Nesses quatro, eu colocaria o segundo tempo contra o Oeste e principalmente o segundo tempo contra o Brasil. Mas eu não vejo nós estamos ladeira abaixo, sabe, caindo de rendimento. Então, e isso da posse de bola, eu concordo demais com o Brendo. O América não é aquele time mais, até já foi em alguns momentos, mas não é aquele time mais que simplesmente dá chutão e tenta o lance lá na frente. O América toca a bola o tempo inteiro e só vai quando consegue tocar a bola e fazer ultrapassar a linha e tal. Isso sem dúvida, é uma característica, eu não diria de encher os olhos, como o Ramon gosta de falar, mas é uma característica que me alegra muito, ver meu time sabendo tocar bola. Sim. E isso eu acho que a gente mantém ainda. É, Ramon Gregório, e a sua opinião? Ô, gente, então, cara, eu acho que o América não fez uma boa partida, é óbvio, mas eu acho que agora vai ser esse campeonato, as coisas vão ficar mais difíceis, cara. Eu não acho que o resultado lá foi ruim e que foi, assim, a gente também teve as duas bolas na trave, enfim. Mas não foi um jogo que o América nem passou o sufoco o tempo todo, o Brasil arranjou uma correria e tal, tudo bem, mas não foi aquele time que ficou massacrando o América na defesa. Faltou um pouco de criação, talvez o que o Breno falou, essa questão do Zé Ricardo, né? Talvez ele seria uma opção melhor do que o Juninho, mas eu acho que daqui pra frente o campeonato vai ser sim. E outra coisa, cara, o América vai fazer um campeonato daqui pra frente, um campeonato de segurança. Cara, empatar fora e ganhar aqui é o que a gente precisa, ou muitas vezes, se a gente ganhar o jogo do boa, certo? Empatar com o Paraná aqui é ótimo, porque a gente vai manter, vai tirar ponto do Paraná. É verdade. Então vai ser um campeonato de inteligência agora. Não adianta a gente querer dar show ou querer ir pra Bapa agora, não. Quem tem que correr atrás são os outros. O América tem que fazer um campeonato de segurança agora. Mas com... Talvez isso influencie até no futebol que os caras vão fazer. Com essa sua fala aí, Ramon, você abre mão da possibilidade de título? Você acha que é uma possibilidade que tá, cara, longe? Bicho, o problema é que eu não vejo o Inter perder tantos pontos aqui pra frente. Não tá longe. O problema é o time que a gente tem que correr atrás. Sim. É 3 pontos. São 3 pontos, beleza, são 3 pontos, mas é o Inter, cara. É. Agora não são 3 jogos mais. Perder? Não, são 3, porque o Inter empatou também. Nossa, tivesse ganhado, hein, bicho. É, mas é aquela questão. Ah, se o Si jogasse, né? São 10 jogos que o Inter não perde, não é isso? Ou mais. Não. Mas o Inter também. Não, o Inter também, Ramon. O Inter perdeu o Paraná. Perdeu o Paraná. Ah, é verdade, ele tava com 9 jogos, 9 vitórias, perdeu pro Paraná. O Inter também, eu achei que deu essa quedinha, e o Inter, os poucos jogos que eu assisti do Inter, foram poucos, mas de vez em quando eu dou uma zapiada e vejo um pedaço. Você não vê o Inter jogando um futebol também? Eu concordo com você, eu acho que o Inter não vai perder esse título, o título vai ser do Inter, acredito eu. Torço muito para que seja do América, mas acho que vai ser do Inter. Mas... para um time que tem o desempenho que o Inter está tendo, não é também de se espantar se ele perder daqui para frente, faltam 9 rodadas, se ele tropeçar aí umas 3 vezes, empatar mais algumas outras, não é de se assustar não, porque o Inter não joga esse bolão também para sair detonando. É claro que o nível dele, a camisa pesa, o nível pesa, a torcida pesa, muita outra coisa pesa. Mas para ele também pegar uma má fasezinha aí até o final, não custa muita coisa não, viu, Ramon? Pouco custa. Tem como também pro América também, depois de ter o consolidar o acesso, pra ele perder também, não custa nada. Com certeza. É um campeonato. E é outra coisa, você falou do Inter, né? Que é o melhor elenco da Série B. Mas ninguém também tá jogando futebol de encher os olhos, mesmo que é Série B, cara. Série B é o campeonato pragmático, o que interessa é subir. Sim. Entendeu? Você não vai ganhar a Série B dando show. Muito difícil, cara. O último que fez isso, que mostrou um futebol bacana, foi a Portuguesa, apelidada de Barcelusa, né? Depois disso foi só futebol pragmático, ir lá ganha de 2-0, 2-1. Na Série B não acontece grandes goleadas, notaram isso? Sim. E o América, os placares do América são todos ali, 0-0, 1-0, 1-1, 2-1, tudo naquela faixa. Breno, você quer falar? É assim, bom, só complementando o que o Ramon disse aí, a Série B... Para mim, particularmente, existem 4 campeões da Série B. São os 4 que conseguem o acesso, que o principal objetivo é esse. O título para nós que já temos, eu, Breno, particularmente, acho que seria uma consequência. Claro, evidente, ser campeão é bom, é óbvio, não estou desprezando o título, não, mas e o, qual que é o a gente voltar lá em janeiro de 2017, qual que era o objetivo do América esse ano? O acesso. Então, conseguir o acesso, para mim, tá bom. Se vier o título, espetacular. Agora... Ah, Breno, vocês estão muito para baixo. Eu vou chamar o Sérgio Tavares aqui, que o Sérgio vai me ajudar. Ô, Sérgio, eu quero ser campeão, Sérgio. Você não quer ser campeão? Dá para ser campeão, Sérgio? Você tá acreditando? Dá, cara. Eu vou te falar como é que eu tava assistindo o jogo ontem. Eu tava assim, ó, bola na trave. Puta que pariu. Bola na trave novo. Puta que pariu. Se a gente fizer um gol, é o gol do título, caralho. Só que não saiu, ô, Sérgio. Infelizmente. Sérgio. Ô, Colatina. Eu queria uma Ferrari também, velho. Eu queria que o governador me desse um aumento. Mas tá foda, viu, bicho? Eu queria pegar a menina do Transformer lá. Como é que ela chama, caramba? Fox, entendeu? Mas tá tendo o que tá aparecendo aí, bicho. Então... Vamos que vamos, velho. Subir é a felicidade. Pode falar, Brenda. Bom, o Sérgio que é o nosso Tristão Garcia aqui, né? E é o seguinte, dentro dessa perspectiva, Felizão Sérgio... Felizão Garcia, vamos mudar isso aí? Vai. Nosso Felizão Garcia. Então tá. Nosso Felizão Garcia aí, Felizão Tavares. É... Eu gostaria de saber, Sérgio, talvez você tenha já essa estatística em mão, se não tem, se possa, quem sabe, providenciar, né? Quem sabe, né, se estiver dentro do seu alcance aí, é, dentro dessa perspectiva que eles consideram jogos fora, jogos dentro de casa, é, adversários, o passado deles no turno, dentro dessa perspectiva, qual que seria a possibilidade da América conseguir essa conquista desse título, então, se comparado com o Internacional? Você sabe? Ah, isso na verdade não é uma estatística, é uma probabilidade. Isso existe, é, a gente isso pode aí. Pegar aqueles levantamentos. O Jairo costuma postar, pelo menos costumava postar no grupo, depois a gente pode entrar, pesquisar e tal. É, isso, eles têm uns métodos para isso, eles vão olhar o time e os adversários, se é em casa, se não é, não sei o que e tal. Só que isso é probabilidade, então probabilidade no futebol é só... um número para você apostar, né? É um número para vender jornal e revista. É, então, eu gosto muito de estatística, mas estatística, para mim, é o passado. É olhar o que já aconteceu. Probabilidade é o futuro. Essa parte eu não entro tanto, não, porque o futebol é muito imprevisível. Então, a probabilidade, toda hora, ela é quebrada, entendeu? Eu gosto mais de olhar o passado e falar, olha o tanto que nós construímos até aqui. E aí, vamos ser otimistas ou não em cima disso, entendeu? Mas é, só probabilidade, não sei, eu sou um pouco mais reticente quanto a isso. Mas a gente fez um pouco disso aqui, quando a gente falou isso, ó, o único confronto direto é, que o América tem contra o Paraná. Os outros jogos, não que sejam facílimos, mas são contra times mais de baixo e tal. Então você vai ter um outro nível de dificuldade. Em contrapartida, o Inter enfrenta o Ceará. Do G4, ainda enfrenta o Ceará. Perdeu pro Paraná. Empatou com a gente no retorno, né? Empatou com a gente, perdeu o Paraná e joga com o Ceará. Mas ele pega. Joga com o Ceará lá no Ceará ou no Rio Grande do Sul? É, deixa eu te respondo. Peraí, só um pouquinho. Ceará e no Rio Grande do Sul, Beira Rio. É na 32ª, sem ser. Na próxima a gente joga com o Paraná. Na outra, o Inter pega o Ceará. Mas o Inter também pega ainda Vila, Oeste. Então, são times que estão ali ainda brigando. Nós vamos pegar quem aí? O Inter que pega o Ceará, Ramon, também fiquei nessa... Não, nós vamos pegar quem? Você quer o Paraná, que a gente pega? É, não, do G4 ali, G4. Que tá brigando ali... Pega Paraná, Juventude, Guarani, então Paraná, G6, a gente só pega o Paraná, o resto são ou zona de rebaixamento ou aquela meiuca, né? Quer dizer, claro, às vezes pega quando a gente Vila, pegar não. E ele já esteja no G4, mas no momento não tem. A gente não pega o Vila não, que tá ali perto também? Eu acho que nós já jogamos com o Vila, não? Deixa eu ver, peraí. Ó, vou te falar os times que o América pega, tá? O América já jogou com o Vila aqui já, ó. É, o América já jogou com o Vila, ó. Os times que o América pega. Paraná é o próximo. Aí depois a gente pega o Boa lá. Depois Guarani. A gente vai em busca do acesso com o Guarani. Depois do Guarani, nós pegamos ABC no Independência. Depois, saímos para jogar contra o Figueirense. É, jogamos em casa contra o Juventude. Ah, o Juventude, G7. O Juventude é parada dura, ele fica subida ainda, hein? É, pois é. E, mas pelo menos era Independência. Aí depois nós jogamos contra o Londrina lá e fechamos em casa contra o CRB. Tá, CRB vai ser o jogo que nós vamos invadir o campo e bater no Zé Carlos. Afinal, já vai ter subido mesmo, a punição vai contar lá no Campeonato Mineiro. Isso que o Ramon falou faz muito sentido, porque o Sérgio lendo aí os jogos, você pega um Figueirense lá. Bicho, o Figueirense tem grande chance de estar com a corda no pescoço quando a gente for jogar com eles lá. Sim. E vai ser uma parada duríssima. A gente pega o Londrina lá. O Londrina, a gente tem que lembrar, tá certo que é a Primeira Liga, Atlético e Cruzeiro não estavam lá com suas forças totais, mas o Londrina eliminou o Cruzeiro lá e ganhou um título em cima do Atlético lá. Então não é também... E o Londrina, mas nos pênaltis, né? Também, cara, ele não tá bem no campeonato na Série B, não, bicho. É. Mas vai caminhando pra reta final agora, esses times dão uma crescida, Ramon, porque precisam do resultado. Não, eu tô falando exatamente que o Londrina não tá bem na Série B, não, ele precisa de ponto. É, mas o Londrina me assusta menos, porque ele tá na meiuca e ele não tem time, na minha visão, pra brigar no Z4. Quando a gente for enfrentar ele, eu imagino que ele já esteja relativamente naquela fase assim, ó, não vou subir, mas também não vou cair. Sim, pode estar imagino, naquela... Né, então talvez seja mais fácil. Né? É. Agora, Figueirense, Juventude, até o ABC pode ser estar rebaixado, mas... O Figueirense vai ser até em qual rodada? O Figueirense. Gente, o destino nos reserva aqui, Campinas para poder comemorar. É isso, é o acesso. Campinas aqui. Já não é daqui a 3 partidas, gente. Por isso mesmo, vai ser lá que nós vamos subir. Então, mas o América não precisa de 4 vitórias? Acho que uns 9 pontos pelo corte já deve dar, não dá, não? Na verdade, é o seguinte. 4 pontos vai dar, cara. Vai dar. Daqui 3 nós estamos com 55. Mais 9, 64. Então, a conta, na verdade, é o seguinte. Já teve ano, porque esse número é outro um número que também não é exato, né? Você pode subir com várias pontuações. E aí eu vou te mostrar. Já teve ano. Oi? Teve ano que subiu o quinto, o São Caetano, se não estou enganado, ele não subiu com 71 pontos. Exato. Né? Isso é 2012, né? Ó, eu vou te dar os dois extremos, tá? Já teve ano que time subiu com 59, se não me engano foi o Vitória, se não me engano. E já teve ano que o time não subiu com 71. O São Caetano ficou com 71 e o quarto ficou com 71 também, mas aí no número de vitórias ele não subiu. Então, você tem foi aí... Foi Vitória. Eu acho que foi Vitória. Você tem aí 12 pontos pra você trabalhar, que já existiram. Agora... Na média, normalmente, você sobe com 65. Então, a conta que eu particularmente faço é 65. Então, mesmo mas contra o Guarani, 64. O máximo que a gente vai ter chegar contra o Guarani é 64. É verdade, sim. Não dá para comemorar o acesso. Isso. Dá para ficar encaminhado, pode, mas para falar assim, vou comemorar o acesso contra o Guarani, já não dá mais. Não, pode. Por quê? Vai depender dos outros resultados, né? É uma combinação de resultados, entendeu? O Paraná, por exemplo, tem 52, né? Ele pode, né? O América se ganhar do Paraná, quer dizer, ele vai pôr... América se ganhar, não, nós vamos ganhar. Tô falando beleza, assim, isso aí. O América ganhando do Paraná, ele mete 8 pontos na frente do Paraná, cara. Pois é, então... Então, vai aumentando a distância. É. Aí, o Guarani vai ser qual rodada? Décima quarta? Não, que décima quarta? Retorno, senhor. Não, pois é. Trigésimo... Bom, não sei. Faz pergunta difícil, não, Ramon. Três jogos pra frente. Paraná, Boa e Guarani. Guarani. E a gente tem que lembrar também que Guarani, o Henrique vai estar lá. Então é jogo ruim pra gente. Nossa. Tem que pôr isso. Tem que pesar isso aí. Deixa eu ler umas participações aqui, porque a galera já tá participando e a gente tá muito tempo já sem ler. A Théo manda aqui que adorou o novo slogan, que é joguem como bebemos. Tem esse slogan agora? Eu sei que tinha o Joguem Como Reclamamos, né? Que o Corneta criou e que é sensacional. Se o time jogar do jeito que a gente corneta, gente é campeão da Libertadores no ano que vem já. É, a Thel manda aqui que é a primeira vez que ela vai reclamar do Posto Ipiranga. Por falar em reclamação, ó, ela diz aqui que não gostou da demora das substituições e que, no entender dela, substituir na prorrogação é uma sacanagem. O que, que a gente acha? Eu acho, e outra coisa que eu tenho percebido, o cara que sempre tem entrado, não na prorrogação, nos acréscimos, acho que isso que ela quis dizer, o cara que sempre tem entrado nos acréscimos tem sido o Felipe Amorim. E todo mundo sabe que eu não morro de amores pelo Felipe Amorim, mas eu começo a ter até um bocadinho de dó do camarada, viu? Porque toda vez deu 45 ali, o Anderson chama entrar. Não tem dó não, velho, porque é o seguinte, ele vai entrar ali, vai ganhar o bicho, não vai comprometer nada, é o tipo do jogo que eu queria entrar, entra só pra fazer um número ali e tal, oi, sorri a cena. E ainda dá uma segurada, tava só brasileiro. Tem de bola lá na frente. Tem bola ali, é, ué. E entra no currículo dele, fez tantas partidas sem perder, tantas partidas com vitória. Mas vou ser sincero pra vocês. Isso aí é ruim. Não, se o time tá ganhando, ó, eu entrei tantos anos. É, mas aí ele vai voltar na próxima temporada por causa desses números aí, ó. Ô, cara, depois que o Felipe Amorim foi pro Fluminense, eu não duvido mais nada, cara. Brendo, Manuel. Vou ser sincero pra vocês, cara. Todo castigo pro Felipe Amorim é pouco. O Breno, olha, tá agarrado no ódio hoje, né? Tá terrível o negócio. Cara de pouca fé. Aqui, mas deixa eu fazer uma pergunta agora mais séria pra vocês. Até eu questionou aqui substituições. O que, que vocês acharam das substituições? Que ele mexeu atrasado? Se ele mexeu bem? Se as peças que ele colocou ali deram algum resultado? O que, que vocês acharam? Sérgio primeiro. É... Ele já tem, nessa altura do campeonato, feito alterações mais ou menos naqueles momentos ali, 20 do segundo tempo em diante. Todo técnico tem meio que um jeitinho, né? O Givanildo a gente reclamava também, ele trocava os caras aos 40 do segundo tempo. Demorava pra caramba. Então, trocar ou não trocar, eu não vejo tanto problema, não. Se ele tá vendo, achando que vai conseguir alguma coisa com aquilo... A princípio, não tenho problemas. Entendo, em parte, o que ele tentou fazer ontem. Quando ele começou a trocar, o Brasil já estava naquela pressão em cima. Eu acho que ele tentou segurar o máximo ali. E, se você for olhar o resultado, nós conseguimos. Agora, se você for olhar o jogo, não. Porque a gente conseguiu na sorte. Então, não foi bem sucedido nas trocas, mas também não estava sendo no time titular. E aí, não é toda a culpa só do Anderson, né? O time não jogou bem. Sabe o que eu vou te falar agora... que me incomoda, Sérgio? Só te cortando. Eu não assisti o jogo ontem, não deu pra assistir, mas se alguém me falasse assim, se eu estivesse escutando a narração e alguém falasse assim, o Anderson vai colocar no segundo tempo o Neto Moura e o Felipe Amorim. Bicho, numa boa, eu acho que esses caras já apresentaram no América o suficiente pra gente entender que dificilmente eles vão virar a história de uma partida. Eu posso até queimar a língua, eles podem entrar na próxima e arrebentarem e tal, mas acho muito difícil. Então tem algumas peças que eu acho que o Anderson ainda continua com a esperança de que eles consigam mudar o rumo de alguma partida, que eu já não tenho mais essa esperança. Eu preferia que ele botasse outros caras. Então eu vou fazer a contra-pergunta para você agora. Sim. Você tá tomando um sufoco do Brasil. Sim. O que você faz? Olha, eu não acho que o Neto Moura ele colocou para segurar. Eu discordo de você porque eu não vejo ele usando o Neto Moura como aquele volante que marca. Eu vejo ele usando o Neto Moura para tentar desafogar. Toda vez que ele bota o Neto Moura, ele bota pensando nele como um meia. E nunca funciona. Talvez o dia que ele botar... Talvez o dia que ele botar como... talvez o dia que ele botar como volante, talvez dê pra gente até ter uma outra visão do Neto Moura. Então, pra mim, é uma substituição nula. Porque botar o Neto Moura pra ser meia, eu prefiro deixar o Renan Oliveira, que aquilo ali ele sabe fazer melhor do que o Neto Moura. Não, mas então, o Renan ontem, você ouviu o Ramon falando, ontem foi o Renan Votrio mesmo. Sim. Ou seja, o cara não tá fazendo nada, ele tá dormindo. O Rui estava no banco. E o Brasil tá pressionando. Sim, o Rui estava no banco, pela relação que você passou pra mim aqui. Tava. Antes de iniciar o programa. O Rui estando no banco, eu tenho que entender que ele tinha condições de jogo, apesar de que ele não veio muito bem nas últimas partidas. Mas em caso de uma substituição de armador, eu vou tirar o Renan Oliveira, eu boto o Rui. Eu não vou botar Neto Moura. Eu só discordo nesse ponto. Eu também prefiro o Rui, assim, disparado, né? A gente já discutiu isso. Só que eu entendi que botar o Rui era ir pra frente. Botar o Neto Moura é, deixa eu tentar segurar o máximo possível, porque o Brasil tá me afogando. Mesmo que o Neto Moura seja mais meia do que volante, ele também é volante. O Rui não, entendeu? Então, para uma marcação ali no meio, o Neto Moura vai funcionar um pouco melhor. Não que tenha funcionado, mas eu li o jogo desse jeito. É, na teoria seria isso, acho. Mas o Neto Moura, quando entra, não funciona nem para criar e nem para marcar. Beleza. Também. Então, não, aí prefiro sai do eu penso assim, ou bota o Rui para ganhar com qualidade de passe, para ganhar, para desafogar, porque existem duas formas de desafogar. Existem você tentar defender e segurar o jogo defensivamente, e existe você tentar criar e ser um pouco mais ofensivo, que aí você segura o adversário. Tem razão. Também. Sem dúvida. Então, ou eu partiria para dois caminhos. Ou eu boto o Rui nessa tentativa de atacar, nem tanto buscando a vitória, mas para segurar o Brasil, para dar um pouco de cuidado para o Brasil, ter que me segurar lá atrás. Ou eu boto o William, que toda vez que entra como volante, me agrada. Nas poucas vezes que ele entrou, ele me agradou. Ou eu boto o William para ser um volante mais marcador, libero talvez ali um pouquinho mais o Zé Ricardo, ter um pouquinho mais de qualidade de passe para continuar tendo alguma jogada ofensiva, e aí eu vou segurar de vez. É, o William nem estava, nem, acho que nem viajou, mas sim. Pois é, entre o William e o Neto Moura no banco, eu sou mais o William. Beleza. É, Ramon e Brendo, querem opinar sobre isso aí? Pode ir, Ramon, depois eu falo. Pode falar. Ah, sim. Não, sem briga, gente, sem briga. Um de cada vez. É, sobre a demora, o retardo do Anderson para poder fazer as mudanças, acho que dessa vez vocês vão me bater, mas apesar que eu disse que todo castigo pro Felipe Amorim é pouco, mas por ele ter uma função tática, não que ele seja um atacante que espete a zaga adversária, entendeu? Mas por ele ser um velocista e conseguir recompor bem e segurar a bola lá na frente, um exemplo disso e que toda a torcida critica muito é lá no Corinthians, o Romero, ele tem um estilo bem parecido com o do Romero, principalmente pela falta de qualidade técnica, mas sem vigor, entendeu? Então acho que colocar o Felipe Amorim, nessa circunstância, foi bom, mas foi um pouco retardada a substituição na questão do tempo, entendeu? É, poderia ter colocado ele mais cedo para tentar segurar a bola lá um pouco mais e ter o vigor físico de recomposição. Não que eu esperasse que o Amorim chegasse lá e fizesse um gol. Longe disso, a mesma coisa que a torcida do Corinthians espera do Romero. Só espera uma entrega do jogador e que ele faça uma função tática. Porque, apesar que é absurdo falar isso, de um atacante ser um marcador. É, Ramon, vou fazer uma outra pergunta para você. Participação do Adolfo aqui. Ele manda o seguinte: vocês acham que o América pregou no final em virtude do desgaste do jogo de sábado e que isso deixou o final da partida com mais sufoco? Pode ser, ainda? Porque é uma viagem também longa. Eu fui lá em Pelotas naquele jogo de 2009, é um lugar, é longe, é quase na divisa com o Uruguai, né? Mas sim, 100 quilômetros você tá no Uruguai. É uma viagem desgastante, jogou no sábado. É, aí representando o domingo, viajou, chegou lá na segunda para jogar na terça, é meio pesado, e o time ficou em Porto Alegre. Não sei se viajou no dia do jogo para Pelotas, né? Não sei, deve ter ido até de ônibus, eu não sei se Pelotas tem aeroporto aqui. Ó, mas tem essa questão também, é cansativo. Tanto eu acho que o Rui não jogou exatamente por não ter condição física, né? Para voltou de contusão, tem esse fator, é longe pra cacete, cara. Sim. É, o Adolfo manda aqui a opinião dele, ele fala que a gente ainda briga pelo título, mas que ficou um pouco mais difícil. Com certeza, a América deu duas vaciladas. Na verdade, a vacilada maior foi contra o Oeste, né? O Oeste. Ganhando aquela partida lá contra o Oeste. E outra também, viu? Dava pra ter... É claro que a gente entra no C de novo, mas o América jogou muito bem contra o Inter lá. Dava pra tentar dar uma beliscadinha no empate, que aí teria segurado o Inter e a gente ainda somava um. É, mas o campeonato é isso mesmo, é. Eu tem vou... resultados que você dá vacila. eu vou mais além. Eu choro os pontos que a gente perdeu contra o Paysandu aqui e não ter vencido na primeira rodada o Náutico lá. É, num jogo horrível, que foi o primeiro jogo da Série B, e ali a gente já ficou preocupado e depois o time recuperou. Marcos Grassi, essa aqui eu vou voltar depois, porque por enquanto a gente está falando do jogo. Até eu mando aqui que outra reclamação sobre o posto Ipiranga é que o Magrão não estava nem no banco. Onde está o Magrão? Magrão perdeu muito espaço no América, né? O Magrão chegou como um cara que tinha ali algum status para ser, de repente, titular, para encaixar como titular na equipe, e agora, às vezes, figura no banco, muito de vez em quando entra. Não sei o que aconteceu, não vi ele jogando tão mal, mas também, enquanto jogou, não fez por merecer a titularidade. Mas é até um pouco estranho o quanto que ele ficou deixado de lado. Alguém quer falar sobre o Magrão? Ah, para mim eu acho. Magrão, não sei, é bicho. Não fez por onde também, fez. Não. O Luan chegou, pegou a titularidade do Magrão, ué. Então, mas exatamente, a titularidade eu acho que é... Todo mundo concorda que o Magrão não fez por merecer titularidade, não. Mas eu acho que ele, pelo menos para banco, ele poderia figurar um pouco mais no banco ali. Eu mas acho... Aí, você acha que não tem outras opções melhores para colocar no banco que o Magrão? O Neto Moura, por acaso, é uma opção pior do que o Magrão? Pra mim é. Cara, então, aí entra a questão do treinador. Aí, não. São posições um pouco diferentes, né? Mas pra ponta. É aquela questão, né? É uma coisa, por exemplo, vou fazer só uma analogia. Quando as pessoas falam, ah, não, o João Ricardo podia pegar um banco, o Fernando Leal tá melhor do que ele. Cara, quantos treinadores passaram ali no América e o João Ricardo é o titular absoluto? Lembrando que ele era reserva do Leal. Cara, eu lembro. Aquela questão, tá vendo treinamento ali, Magrão, bicho, sinceramente, das partidas que ele entrou pra mim, eu até pensei que ele nem tava mais na América, cara, porque ele não tava sendo aproveitado. Então deixa eu te dar uns números aqui. Nas últimas 19 rodadas, o Magrão só não esteve duas vezes no banco, o resto todo ele estava como reserva. Mas, ou entrou. Isso, mas isso quer dizer o quê? Que ele tem participado, tem entrado como reserva, só que o Enderson prefere manter o Luan o jogo inteiro e substituir outro. O Luan fazer colocar um outro cara. É, mas o Luan sai pouco. Se você for olhar o Luan também, ele sai pouco. Ele prefere substituir outras posições. Sim. Por eu isso, acho, cara, o Luan tá com pouca oportunidade. O Magrão entrou contra o Oeste, né? Entrou a última partida dele? Entrou. Nãozinho. Ele bateu escanteio bizonho. Ele esteve em campo. Cara, sinceramente, Magrão pra mim, ele é um cara muito voluntarioso. É uma coisa que ninguém nunca vai poder falar que o Magrão esconde do jogo. É fato. Mas tecnicamente, não acrescenta nada, não. É, a Thel só tá querendo que ela baba nele. Só isso. Amor. Então tem outras coisas por trás disso aí. Thales Maciel manda aqui que boa noite, infelizmente estou chegando agora. Mas que bom que hoje ninguém inventou de utilizar a câmera. Ó, que é isso, Thales? Graças a Deus, Thales. Aquilo foi tão elogiado, aquilo foi tão. Foi um momento especial. Aquilo foi marcante na história, na breve história do Decadentes. Em breve a gente volta com isso. Vamos botar em Bala e Colatina, que já faltam 7 minutos. Tem assunto aqui do Marcos Grassi sobre a política do América. Tem outros assuntos para a gente comentar depois. Tem a aposta que o Breno vai ter que explicar aqui. Mas vamos então. Querem botar... Ô, Sérgio, você está com o voto da galera? Não tô não. Espera aí que eu tenho que buscar aqui. Achei que estava com você aí. Vai pegando aí. Eu vou chamando dos outros, então. Vamos votar primeiro no Colatina, que eu acho que vai ser mais fácil. O Alisson da rodada. Não, se o senhor escutar o último programa, você vai ver que eu não sou mais Colatina. O Alisson Fernandes. Você pode até se defender, é o direito que o cidadão tem que se defender, mas existe uma diferença muito grande em se defender e ser inocente. Exatamente. Você tá igual o que tem acontecido mesmo, né? Tipo assim, você pode se defender, mas você já tá culpado, né? Perde seu tempo se defendendo aí, mas já tá defendido. Você gerou provas contra você mesmo. Eu que sou culpado, velho. Você que faz a aposta e perde, eu que sou culpado agora. Senhor Ramon Gregório, escute o programa anterior e depois você me fala. Não perde seu tempo, não, Ramon. Não, eu escutei, só choro mesmo. Vamos votar no Colatina, então. Vai você, Ramon, que não para de falar. Renan. Renan Oliveira. Brendo Manuel, seu Colatina do jogo de ontem. Eu não vou votar, viu, gente? Renan Oliveira também. Sérgio Tavares, primeiro seu voto, Sérgio, depois você fala o voto da galera. Tá, o meu voto vai fazer, quer dizer, sem contar a galera aqui, que eu nem olhei ainda, pronto, unânime. Meu voto e o da galera, Renan Oliveira. Renan Oliveira, 4 votos, depois de um bom tempo, eu acho que o Renan não era colatino aqui, né? E agora voltou. Bala. Não, peraí, agora... olhei errado. Foi mal. Então não é unanimidade mais, mas continua sendo o Colatina. Quem que foi o voto da galera? O voto da galera vai pro Bill. O Bill? Mas ficou muito... Bom, vou te falar aqui todos os votos da galera pra Colatina. Bill ganhou com 4 votos. Anderson, 3. Aí teve um Anderson e Bill. Hernandes, Juninho, Renan, Luan, todos com 1 voto. E o Zé Ricardo, 3 votos também. Mas quem ganhou foi o Bill. Beleza. O Bill jogou mal assim? Também nós ganhamos. Eu não achei que o Bill jogou mal desse jeito, não. Mas realmente não foi tão bem. Não. O América, no ataque, foi pouquíssimo produtivo. Então, acho que ficou um pouco nisso. Entendi. Vamos lá no Bala, então. O que deve ser mais difícil, já que o América não jogou muito bem. Vamos manter a mesma ordem, Ramon Gregório. A trave. Brendo Manuel, pela triscada na bola que deu, que bateu na trave, eu vou votar no João Ricardo. Brendo, pensei a mesma coisa, também vou no João por causa da triscada. As outras foi a sorte, o acaso, a trave, sim, né? Mas essa foi decisiva do João, então também voto nele. O vencedor foi o Messias, com 5 votos. O Messias jogou bem mesmo, mas eu acho que o João foi mais decisivo. Entendi. Então, já estamos completando 1 hora. Vamos falar aqui rapidinho da participação do Marcos Grassi. E ele fala que ele pergunta se a gente tem informação sobre a política do América. Saiu o edital das eleições, né? E se a gente tem informações de chapa, e ele pede aqui a participação do Brendo, que ele acredita que conhece lá dos paranauês internos do América. Quer falar, Brendo? O que você está sabendo? Bom, eu ouvi dizer, né, que não sei se foi dito aqui anteriormente, não na questão da formação de chapa, não sei se foi feito falado isso aqui em algum programa anterior, tal. Não, pode falar. Que houve uma reunião de alguns conselheiros que não estão satisfeitos com a situação do clube e que até mesmo chegaram a levar a proposta, né, de se votar, né, dentro de um conselho em transformar o América numa visão de um clube com um investidor, que já teriam até sondado alguns investidores do exterior para aplicar recursos no América, e lógico, evidente, teríamos que saber qual seria a contrapartida desses investidores. Claro, evidente, quem põe dinheiro em algum lugar quer tirar depois de alguma forma, né? Sim. Aí isso que nós tínhamos que analisar o quê? Agora, eu assim, particularmente nessa primeira seara, poderia ser uma coisa viável, porque o América, pensando, tá, gente, eu não sei qual seria a contrapartida que o investidor gostaria de ter. Pensando em, o América é um clube extremamente viável, o América é um clube que tem tradição, o América é um clube que tem patrimônio, e nós precisamos de que ano que vem, já considerando que subimos, dinheiro para poder montar um time forte e galgar em algo maior. Agora, com a política velha que é feita no América, que eu sou totalmente contra, não uma dinastia, essa burocracia no América de se manter sempre mais do mesmo, sou totalmente contra. Seria muito louvável que esse grupo conseguisse juntar, mesmo que não vencesse agora, mas conseguisse fazer uma oposição viável e plausível já para essas eleições. Não sei se esse grupo ou outro grupo. E conseguir responder até hoje as perguntas que não me deram resposta, até hoje espero o e-mail do Paulo Assis, sobre as críticas que eu fiz dos balanços e balancetes contábeis foram apresentados numa reunião de transparência há mais de 1 ano. Acho que essas coisas aí que deveriam ser bem questionadas, né? E sendo que não foram respondidas. Claro, evidente que são às vezes difíceis, mas eu gostaria de ver uma oposição na América. Ramon, falar um negócio com vocês. Esqueçam isso, o América é uma maçonaria. Entra o grupo de quem, entra quem um certo grupo quer e aquilo vai estar passando de pai para filho. Gente, essas pessoas estão na América, há mais de 30 anos. Afonso Celso Rastro, se eu não estou enganado, não tô julgando competência de ninguém, não. Entendeu? Que ninguém também, a gente também tem que dar uma. Tem que dar o crédito? O crédito? Não, e a mão. Olha, porque é o seguinte também, né? Esses caras não ganham dinheiro no América. Um ou outro pode ter aí, sei lá, o Alencar talvez seja mais mídia, por estar um pouco mais de mídia por estar no América, enfim. Porque dinheiro no América não tem. Os caras durante muito tempo tiveram que colocar dinheiro no América, fato. Mas não muda, não, ô Breno. Relaxa, cara. Não vai mudar. Escolher deu certo no último. Ramon, me desculpa, cara. Se a gente permanecer com esse pensamento, cara, nada nunca vai mudar. Você sabia que várias pessoas... Deixa eu falar rapidinho. Sabia que várias pessoas tentaram... A América abriu o negócio dos cotistas, né? Tentaram abrir os cotistas. Até hoje a América não deu nenhuma resposta para essas pessoas, porque o grupo do mais do mesmo teme que depois esses cotistas, que ao longo do tempo possam ter voto no conselho e se tornar conselheiros... Isso que eu tô te falando. A última eleição que teve para o Conselho Deliberativo, eu estava ajudando o pessoal a fazer uma chapa, tal reunião, foi meio assim, ou você sai da chapa, se você fizer uma chapa, nós vamos impugnar a sua chapa. E pronto, cara, bicho. É uma questão muito complicada, cara. E vai fazendo os meandros, vai colocando gente do grupinho, aí um grupinho que entra para ser oposição, depois vai lá e compartilha, sei lá, cara. Atualmente questão de dinheiro. Eles vão lá e vão manipular, vão no termo sindical, vão tratorar todo mundo. É isso, cara. Bicho. Pergunta do Marcos Grassi, Ramon, só para o Marcos Grassi pergunta se a gente tem informações. Informações sobre datas. Eu vi que acho que vão marcar ainda as eleições, parece que seria para o final do mês que vem, e eu não fiquei sabendo de inscrição de nenhuma chapa ainda. Eu sei, parece que tem informação de que eles têm que definir se o Alencar vai poder concorrer ou se não pode, parece que não pode e tal. Vocês têm informação sobre quando seria, se tem alguma chapa, se tem algum nome disposto a concorrer, se tem nome disposto a ser oposição? Na verdade, pelo estatuto, é obrigado uma troca, né? Sim. A pessoa, se não tem enganado, não pode fazer mais de dois mandatos, depois de novo estatuto, e mudaria agora, diminuiria o número de presidentes. Sim, para 5, né? Tem outra mudança, só que é aquela coisa, velho. É a eleição para o final do ano, né? Se eu não estou enganado, em novembro. O que se sabe é que tem dois nomes, né? De pessoas que devem entrar para o conselho e o Alencar não quer sair, né? Mas, cara, não tem oposição, não. Se relaxa, não vai ter. O mesmo grupo de pensamento também. Não tem. Cara, eu vou dar um exemplo aqui. Não vou citar nomes, porque a pessoa talvez não queira que eu cite o nome dela, mas é uma pessoa muito conhecida na torcida do América. Né, de uma torcida organizada. Pessoa que já tem muito tempo que está nessa torcida organizada, que uma vez quis entrar para o conselho e foi dito que ele não tinha o perfil para ser conselheiro, entendeu? Questão de, não, quem é você? Eu já escutei de gente dentro da América dizendo, não, fulano de tal, pra, né, gente que estão dizendo, não, que para ser presidente da América esse cara não serve, ele não tem pedigree. E agora, teve, cara, uma relaxa. Vez? Gente, falar uma coisa para vocês. Eu, como ex-conselheiro da América, preocupem com a arquibancada. A melhor coisa a se fazer é ficar na arquibancada. Tá, mas o problema é que a arquibancada sofre com as decisões da diretoria. Esse é o grande problema. Cara, o Breno, você tem, sei lá, 2 milhões, 3 milhões sobrando pra entrar pra ser presidente do América? É mais ou menos assim que funciona. Eu sei disso. Eu sei muito bem disso. Mas é o seguinte, continuar no mais do mesmo que é o problema, sabe? E eu vou ser sincero, Ramon, com toda a sinceridade do mundo, eu gostaria de ter dinheiro para poder entrar e tentar ajudar alguma coisa da América. Ter dinheiro, não basta só ter dinheiro, que eu já ouvi também falar que você tem que ter uma posição social favorável. Cara, entendeu? É uma coisa, Breno, aí nós vamos entrar numa questão do próprio espírito do América, cara. É uma coisa assim, que às vezes me cansa muito no América, essa figura da aristocracia. Tirar isso do... isso é uma coisa que encarna não só a diretoria, grande parte da torcida encarna isso também, sacou? Então, isso é... Uma vez me falaram, qual que é a identidade do América? A identidade do América é essa. Tem cara que torce pro América e não gosta de futebol, não tá nem aí, porque é bacaninha torcer pro América, né? Dá um certo status. E quando é uma grande lenda, uma grande bobagem falar que o América é uma torcida de elite, que nunca foi, o time de elite sempre foi o Atlético. Basta ver onde é que é a sede do Atlético, quem fundou o Atlético, quem foi as famílias mais tradicionais de Minas Gerais, são atleticanas. O América sempre foi um time muito aberto, né? Só que era aquela coisa. Por trás sempre teve a questão do politicamente correto, e que não era. Era uma grande hipocrisia, enfim, cara. Vai dar muito pano pra manga essa eleição na América, mas, cara, não tem nem como você fazer uma oposição na América, cara. Você vai em reunião da América, 20, 30 pessoas. É, ô Marcos Graça, então o que a gente tem de informação é isso. É, parece que a eleição, de fato, está próxima, mas não tem uma data marcada. E sobre chapa, a gente também não tem informações de chapa. Eu sempre falo que eu gosto muito de analisar a parte do futebol, o jogo, a tática, o desempenho dos jogadores, do time, do treinador e tal. Essa parte política não me agrada e eu não costumo entrar muito nela, não. Eu gosto de analisar as partes, a parte financeira, a parte contábil, a parte de resultado, porque eu acho que isso vai impactar no produto maior, no produto final, né? Como se diz, como contabilidade, no KINAI da empresa, que é o futebol. Então, eu acho que isso aí que tem que ser muito bem observado. Eu acho que sim, com certeza. Mas aí cada um tem seu estilo, Brendo. Eu prefiro focar na questão do que eu gosto de falar e analisar é o futebol. Eu queria ver, cara, esse ímpeto que a torcida do América, que alguns americanos têm, não sei se é porque também já tô chegando aos 40 e já tô ficando meio cansado de sonhar demais com a América. Cara, eu acho que o futebol tende a ter 10 times aí no Brasil que vão pegar tudo, o resto a gente vai ficar aí, igual o espanhol, chegou um comentário aqui agora sobre você, viu, Ramon? O Marcos Graça diz aqui o seguinte: Dileto Ramon tá com um discurso muito derrotista, bicho. E eu concordo com ele, viu, muito Ramon? Quê? Muito derrotista. Muito o quê? Ah, é assim mesmo. A coisa é assim mesmo, gente. Cara, vocês têm que entender que é o futebol. O futebol caminha pra centralizar 10... A gente fica falando muito do futebol. Ah, o futebol europeu é exemplo. Mas esse é o exemplo que tem. Pega a Alemanha, Bayern de Munique. É uma tenda. Chega na França, foi o Lyon durante muito tempo e agora vai ser o Paris Saint-Germain. Vai na Espanha, Barcelona e Real Madrid. Uma vez ou outra surge um Atlético de Madrid ali que caiu muito, porque era o Leicester, cara. Surgiu um outro Leicester na Inglaterra, vai durar mais 30 anos, cara. Aqui e o mundo todo vai centralizando, cara. Aí cês... Derrotista de aqui não é sobre isso, não, Ramon. Ramon, deixa eu te falar, Ramon. Mas não é pedir demais que o América, com a estrutura que tem, com a tradição que tem, não é pedir demais que o América consiga se manter dignamente dentro da primeira divisão, não, cara? É, cara. Pelo amor de Deus. A gente não precisa de ser um Flamengo, um Corinthians, não, mas, porra, pelo menos conseguir se manter na primeira divisão. Sérgio, deixa eu te falar. Pro Vasco, pro Bahia, pro Vitória. Eu tô quietinho. Pro Bahia, pro Vitória, pro Vasco. Por times com muito. Palmeiras, que já caiu várias vezes. Tem muito mais orçamento pra gente, é difícil. A gente também tem que entender. Pá, sabe o que é o grande problema? A gente acha que os diretores. É uma coisa que a diretoria da América acha, nós somos melhores que todo mundo. Cara, essa coisa, essa tradição, essa coisa que a gente tem do América, é só a gente tem, cara. Você vai fora de Minas Gerais, bicho, até o Atlético, que em termos de grandeza de futebol, tá muito acima da gente, a cachorrada, tá muito. Os caras zoam, ah, um Atlético, ah, que legal. Bicho, aqui em Minas Gerais tem um time grande que é o Cruzeiro, cara. Vocês ficam falando, bicho, o América vai jogar. Então vamos lá. O América jogando Série A. A gente conta nos dedos quais jogos aqui que a gente não vai ter torcida dividida maior, cara. Que essa. Bicho, a gente tem uma tradição, tem história, mas, cara, futebol isso não conta. É uma tradição também muito local, muito, muito estadual, cara. O que a gente ganhou fora disso? Qual que é a nossa participação na Copa do Brasil? Quantos torneios internacionais a gente jogou? Quantas vezes a gente chegou entre os 10 primeiros da Série A? Não, pera aí, a gente tem que começar a entender o que é o América. Não, mas também, pera cara. Aí, mas até. Pera aí, calma aí, calma aí. Então, calma aí, calma aí, calma aí, rapidinho então, rapidinho. Então quer dizer então que a Chapecoense, que não tinha nada, que conseguiu conquistar uma Copa Sul-Americana, calma aí, não pode separar ela. Um de cada vez, Breno. Calma aí, Ramon. Pera aí, a Chapecoense vai entrar pra história como São Caetano, um Bragantino, isso não vai se sustentar, cara. É uma vez ou outra. Sempre tem esses. Mas o que sacou? Vai ser. Como o Onze Caldas ganhou uma Libertadores, e aí? Ô, Brendo, finaliza aí pra gente terminar esse assunto, que a gente já tem uma hora e 10 de programa. Assim, o Nottingham, então, por exemplo, já foi duas vezes campeão europeu. E aí? Brendo? Posso falar agora aí? Pode, rápido. Tá. Então, se a gente for pensar isso sempre, gente, nunca vai dar certo. Então nós temos que pensar em ser maiores, que seja aí com esse grupo de investimentos, que talvez essas pessoas venham trazer caso, consigam convencer alguém lá dentro da América. Enfim, nós temos que arrumar formas de saída. Agora, continuando a mesmice, que não dá. Às vezes, conseguir uma conquista igual, por exemplo, uma Copa Sul-Americana, quem sabe isso não pode engrandecer mais a marca da América, gente? Pensar que isso uma vez ou outra, eu discordo, acho que a gente tem que pensar maior. Ô, Breno, deixa eu te fazer uma pergunta. Peraí, mas ninguém discorda disso, cara. Mas eu acho que se não conseguir... Oh, desculpa, você. Ô, Breno, ninguém discorda disso, mas não conseguir isso para a América é o fim do mundo. É como a América caiu ano que vem, o ano passado, caiu para a segunda divisão, parece que foi o apocalipse, cara. A gente vai subir de novo, vai cair, vai subir. A ordem natural das coisas é isso, cara. Eu acho que às vezes a gente também tem que entender o que é o América e o que a gente pode esperar da América. Às vezes a gente cobra demais uma América que não existe, cara. Ótimo, a gente compara. O que eu queria te fazer, Brenda, é o seguinte. Você falou aí, o que não dá é para continuar estagnado. A gente lembra muito bem, ali 2007, 2008, 2009, que é recente pra caramba, é menos de uma década para trás. O América numa situação em que corria o risco até de fechar as portas, o América sem dinheiro para comprar bola para treinar, o América sem participar de campeonato nacional e tal, coisas do tipo. E desde então, o América, eu estou te falando a minha visão, tá? O América vem, ao meu ver, avançando como clube. Como time, acontece uma temporada boa, outra não tão boa, coisa que acontece também com outros times muito mais estruturados que o América. A meu ver, volto a falar, minha opinião, o clube, para mim, desde 2007, 2008, ele nunca estagnou. O clube, para mim, eu vejo uma evolução ali ano a ano. Eu vejo um trabalho sendo feito e fazendo o América como clube ser cada vez maior e mais respeitado. E mais bem, com uma gestão melhor. O time, eu vejo essas oscilações e acho que vou continuar vendo. Se entrar um investidor do nível do investidor lá do PSG e despejar um caminhão de dinheiro... Uma hora o time também vai desandar e em determinada temporada o resultado esportivo não vai ser tão bom. Eu queria entender essa estagnação que você colocou. Você de fato acha que o clube está estagnado ou os resultados esportivos estão estagnados? Primeira coisa, o América ter vivido esse momento, para mim, foi de tamanha... de taça Minas Gerais, ficar sem disputar nada, foi, sinceramente, patético. O América ter vivido isso. É inaceitável o América ter vivido isso. Assim, mas viveu, né? Nós que comemos o pão que o diabo amassou. E teve presidente aí, que tá hoje na gestão, que abriu a boca a chorar para poder não assumir o América no momento que ele mais precisou. Uma coisa eu vou bater palma... Teve todos os erros dele? Teve, ok, teve. Mas uma coisa eu vou bater palma ao Baltazar, porque ele virou e bateu no peito. Eu assumo a América do jeito que tá agora. E teve gente que tá lá, que eu não vou citar o nome desse presidente, que chorou, que deu, falou, que até desenterrou a avó dele, falou que a avó dele tava passando mal para poder não assumir a América, que era ele que tinha que ter assumido a responsabilidade. Enfim, teve essa situação. Para mim, inaceitável o América ter vivido isso. Ainda mais com o patrimônio que ele tem. Agora, a gente achar que em 10 anos o América, com o patrimônio que tinha, com as contas em dia, o América não conseguir se manter na primeira divisão, no mínimo, gente, uma hora vai cair. Claro que eu entendo que isso pode acontecer de cair. Agora, um time que consegue ser campeão mineiro, não consegue se reforçar o clube para poder se manter na primeira divisão, e espero que o erro do ano passado sirva de lição para não acontecer no ano que vem, né? Eu vou fazer uma pergunta. É inaceitável, cara. Breno, qual time do porte da América está numa situação tão boa quanto a América? Você fala de quê? Em permanências de primeira divisão? 40 mil dentro de uma metrópole com dois times grandes, enormes. Quem tá aí? Tá bem. Eu vou te falar, não em questão de... Não, vai lá. De torcida. De não, torcida. Torcida, título. De torcida. Porque renda com bilheteria não é... Nós sabemos muito bem que não é o decisivo. Torcida, você não pega patrocínio, velho. Você acha que o Corinthians não é o decisivo? Patrocínio, por quê? Lógico que é, velho. Ah, é? Ah, é? Então. O cara então vem tá de camisa bom. Pra caramba e tem a camisa dele desfilando pra tudo pelado aí. Ok, ok, Ramon, mas é o seguinte: a renda de televisão te dá um retorno bom, cara. Mas a renda de televisão é tudo pro tamanho de torcida. Mas a renda do América, Brendo, mesmo o América estando na primeira divisão, ela vai dar um retorno bom se a gente comparar com a renda do América na Série B. Mas a renda do América com a televisão na Série A, ela é menor do que todos os outros clubes da Série A. Mas por que é? Por causa do retorno. Qual que é o retorno do América? Por quê? Onde a Portuguesa tá, onde a América do Rio tá. Às vezes a gente também, cara, mais uma vez, a Série A tem estrutura que a América tem. Então tá bom, gente. Então vamos continuar se conformando em subir num ano e descer no outro. Não tá certo. Talvez eu esteja errado. Tá bom, então vamos subir num ano e descer no outro. Tá normal. Então 2019, assim, pra muitos americanos, vai ser bom a gente disputar novamente a Série B. Seu pai torce pra América? Seu pai torce pra América? Meu pai torce. Você viu mais título que seu pai? Sim. Eu vi o América mais na Série A que meu pai. E numa época que Série A valia a classificação, era mineiro. O América não conseguia muitas vezes ficar em terceiro no mineiro, sacou? Então, assim, não é que eu tô falando que não tem como mandar, mas a gente também tem que entender que às vezes as cobranças em cima do América parecem uma cobrança, como se a gente tivesse competido com o Corinthians, com o Atlético, com o Flamengo, com o Cruzeiro. É igual o Marinho fala, ganhar um campeonato mineiro para o América é uma coisa gigantesca. Como eu já vi gente falar que o América ganhar o Campeonato Mineiro foi horrível, porque desestruturou o time, porque maquinou o time que ia jogar a Série A. Pra mim foi um dos melhores, velho. Pra mim, no ano passado... Pra mim foi muito bom. Você ganhar o Campeonato Mineiro, cara, pra mim, bicho, se tivesse caiu no brasileiro, velho, era ótimo, natural, porque é assim, bicho, é questão de dinheiro. Não tem como fazer futebol sem dinheiro. Eu acho que eu acho que o meio termo vai ser, como em quase tudo na vida, vai ser a melhor saída. Nem acreditar que a gente não tem estrutura, então ficar na Série B tá de bom tamanho e tal, não sei o quê. E também nem achar, e aí eu discordo um pouco de você, Breno, nem achar assim que o América tem a obrigação absoluta de ser um time de Série A o tempo inteiro. Porque pra mim existe. O tempo inteiro ali... não, mas pelo menos umas duas, três temporadas. Deixa eu só finalizar, porque senão vira bagunça. Eu acho que o melhor dos mundos é o América ter uma visão de eu sou um clube que estou... O América está esportivamente ficando muito grande para a Série B. Tanto que o América tem subido com até certa tranquilidade. Mas o América ainda vai continuar tendo muita dificuldade para se manter na Série A. Então, o negócio é se planejar para tentar dar esse próximo passo aí, esse próximo degrauzinho. Mas eu discordo quando você coloca isso como uma obrigação absoluta. Como torcedor, a gente tem de achar isso sim uma obrigação absoluta. A gente quer uma América Série A, é lógico, todo mundo quer. Mas, analisando friamente, a gente consegue ver aí outros clubes que, por exemplo, Goiás, que está na Série B hoje, que é muito mais, se a gente analisar, tirando a paixão de lado. O Goiás, para mim, é um clube muito mais hoje de Série A do que o América. E tá na Série B há um tempão. A gente tem aí torcedores... Eu te garanto que torcedores do Juventude, que comeram pão que o diabo amassou aí durante uns 10 anos, adorariam estar na situação que a gente estava. E o Juventude, na década de 90, era o terror de muito time grande quando caía para jogar lá em Caxias. O Juventude era muito forte. Então tem outros vários, inúmeros clubes aí que adorariam, de repente, estar nessa gangorra que a gente está. O que o Ramon está querendo dizer, eu acho que é isso. De repente, estar na gangorra, estar na Série A e cai para B, e só para A e cai para B, não é o melhor dos mundos? Não é, não. Mas talvez não seja o pior também, não. Não sei se eu consegui sintetizar. Pode falar, Breno. Você conseguiu sintetizar, mas eu fico comparando que times, igual, por exemplo... Gente, esquece um pouco o número de torcida, tá? Times igual Ponte Preta conseguem se manter... Por alguns anos, claro, evidente, vai acontecer uma eventualidade ou outra de cair, vai, também que vai, pode acontecer com a América. Mas assim, isso vai dando mais identidade pro time na Série A. Logo, os patrocinadores vão chegando mais, então, portanto, tem que ser feito uma força-tarefa para pelo menos nas duas temporadas a gente ficar direto na Série A. A Ponte Preta tá numa cidade igual Campinas, joga um campeonato paulista, mas é aquela coisa, a Ponte Preta, será que serve de exemplo? Nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada. É uma segunda divisão do Campeonato Paulista, velho. Sacou? Aí, tipo assim, Aí é o que eu falo, o América, pra mim, dá mais alegria que a Ponte Preta. Às vezes jogar a Série A também, jogar. A gente fica nesse, ó, essa. O que eu quero dizer é que a torcida da América tem esse complexo de inferioridade, cara. Pra gente ser torcedor, pra gente, pra América ser alguma coisa, tem que jogar a Série A como se a Série A fosse uma obsessão, não, cara. Vamos jogar, se não, cair, cair, que, se ficar, beleza. Que tem que ter esse objetivo, sim, Ramon. Porque senão senão cai no discurso derrotista, assim. Não é isso como objetivo, se não jogar a Série A, velho, beleza, vamos jogar a Série B, vamos ganhar a Copa do Brasil, vamos fazer isso. Não pode virar aquela questão de achar que se a gente não tiver na Série A, é a política arrasada, acabou tudo, tá tudo ruim, nada presta. Não, você lógico que não é isso, Ramon, lógico que não é isso. Agora, a diretoria ano passado fez uma coisa que eu achei sensacional, velho. Nós não vamos fazer loucura pra ficar na Série A, porque se faz loucura pra ficar na Série A, como Santa Cruz fez. O grafite hoje deu, ontem, depois do jogo, o grafite, os torcedores foram cobrados dos jogadores, o grafite foi lá e foi conversar com os torcedores. Velho, tá 3 meses sem salário atrasado. O grafite tem que tá tendo que dar a cesta básica. Custou muito mais a gente ser um time decente pagando os nossos tributos, entendeu? Pagando os funcionários, porque a gente também dá um passo maior que a barriga. Claro. Um passo maior que a perna. É, eu viajei aqui que eu tava. Cuidado, tem muito americano que se eu tentar dar um passo maior que a barriga, não consegue, não, viu? Hoje eu ainda vou comer um joelho de barriga, esse tá na minha cabeça aí. Mas é isso, cara. O grande problema é que a gente, se a gente não consegue a Série A, se não ficou na Série A, acabou. O mundo acabou, não, velho. Cai e sobe de novo. O Salão falava, se a gente cair, a gente sobe de novo. Posso fazer uma proposta para os senhores? O debate está muito bom, muito proveitoso, mas a gente tem que terminar e a gente continua num outro programa. Vou só ler aqui a participação aqui, ó. O Marcos Grassi manda aqui que parece que ele lançou a discórdia, lançou mesmo. E o Adolfo manda a opinião dele. Ele acha que o América está evoluindo lentamente para um crescimento sustentável. Se subirmos, poderemos cair novamente, mas isso vai acontecer cada vez menos. Ficaremos no ranking entre o 11º e o 25º. Eu acho que tem dois pontos que são positivos. E aí talvez até o Brendo concorde comigo. O fato de já voltar no ano seguinte da queda é muito bom. Significa que são poucos clubes que... Mas, assim, o Inter, o Corinthians, o São Paulo nem caiu ainda, o Atlético, esses clubes costumam cair e subir direto no ano seguinte. Dos outros, da prateleira do meio ali, é muito difícil você ver um clube cair e subir direto. O América tá conseguindo, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que a gente tá ficando esportivamente muito além do que é a Série B. Olha onde o Remo tá, velho. Sim. Fortaleza caiu pra terceira divisão, eles estão demais. É. E saiu agora, pô, 26 anos da Série C. O outro ponto positivo, que eu também, talvez o Brendo concorde, é que analisando o que tem acontecido e pegando com uma visão mais ampla, para mim, a gente subindo pro ano que vem, tudo indica que vá subir, eu acredito muito que vá subir. Para mim, de verdade, se eu tivesse que apostar as minhas fichas em um ano que o América tem condição de se manter na Série A, para mim vai ser o ano que vem. Existe uma direção de futebol que a gente pode discordar de algum nome e tal, mas que para mim vem fazendo um trabalho interessante. Existe um treinador que a gente também discorda de substituições, discorda de algumas coisas, mas é um cara num nível bem bacana pro América disputar uma Série A, tanto que tem outros clubes de Série A que crescem o olho nele. Então é um cara bem ok, bem bacana para a gente disputar uma Série A. Existe um trabalho financeiro de um clube que caiu para uma Série B sem cair quebrado, como disse o Ramon aí sobre o Santa Cruz. Passou uma Série B, que é essa Série B que a gente está disputando agora, sem fazer dívida. A gente não tem notícia de salários atrasados, a gente não tem notícia do América gastando mais do que recebe. E subindo para uma Série A do ano que vem, o América entra ou no lucro ou zerado, o que já é ótimo para o padrão do futebol brasileiro. E aí o dinheiro que vai ganhar a partir de então é para investir no futebol. Para mim, 2018, o América confirmando o acesso esse ano, a gente tem muito mais chance de tentar permanecer numa Série A do que foi o ano passado. Vai permanecer, continuará muito difícil. Para quem achar que vai ser fácil, não vai ser, não. Vai continuar muito difícil. Mas para mim tem mais chance. Ô Sérgio, você quer entrar nesse debate, falar alguma coisa aí? Não quero, não. Então, ouvindo, eu concordo mais com você, porque você ficou no meio aí. Mas eu entendo um pouco o lado do Ramon, mas eu também entendo um pouco o lado do Breno. Eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio. Tem que enxergar um pouco o seu próprio tamanho, que é o que o Ramon falou. Eu acho que eu penso assim também. Mas eu acho que a gente também não pode desistir e falar, não, é desse jeito mesmo, igual o Breno pensa. Então, é um pouco no meio aí. A gente tem que galgar, cara. A gente tem que voltar a ser grande. O América não é grande, cara, há muito tempo. Eu vou dar só um exemplo pra vocês, um dado histórico. Eu dei essa revista até pro Marinho, a revista O Cruzeiro, de 71, que era a principal revista de circulação no Brasil. Deu notícia do América campeão em Minas Gerais. A manchete era o América voltando a ser grande. Você sabe quantos mil pagantes tinha América Uberlândia no sábado à noite? Quantos? 800 e qualquer coisa. Não tinha 8 mil torcedores, não lembro. Tudo bem que naquela época estava muita gente de graça. Mas vamos pôr que metade ia entrar de graça. Tinham 12 mil pessoas. Nós estamos falando de 71. Que era onde o América tinha uma torcida considerável. Já tinha perdido muito para o Atlético, para o Cruzeiro, não para o Atlético. Então a gente está falando assim, em 71 o América foi campeão mineiro, com jogadores ameaçando entrar de greve. A gente tem que ver que é um processo histórico, não adianta a gente também pegar todo um passivo que se jogou no América, que a gente tem que entender que o América sempre viveu no perrengue. Então a primeira vez, cara, o América tem um CT digno, um estádio digno, né? A gente está... Há quanto tempo a gente não houve problema financeiro no América, cara? Desesperadamente vender um jogador? Hoje não, a América vende um jogador se oferecer uma proposta boa, se não for, não sai. Não perde mais jogador gratuitamente. Cara, então a gente tá galgando, eu só não acho que é o seguinte, fazer loucuras também, porque é aquela questão, se você faz loucuras, faz de tudo pra ficar em alguma coisa, a gente vai acontecer o que aconteceu com Fortaleza, com a Portuguesa, com Remo, com o Paysandu, entendeu? O que vai acontecer com Santa Cruz, pra mim Santa Cruz vai cair. O Náutico ano passado teve pra subir, cara. Gastou um dinheirão montando... Fazer loucura, Ramon, o América até tem patrimônio pra fazer isso. Se o América é a louca... É outra loucura que a gente tem que... Oh, desculpa, Alisson. Sim, mas deixa eu só finalizar, porque... Deixa eu só finalizar meu raciocínio. Mas se você corta, eu não finalizei o raciocínio. Como é que você vai comentar o que eu falei? É que você fala de patrocínio do América, é uma outra lenda que existe. Sim, mas o América tem um patrimônio que se o América... Se entrasse um doido lá na América e falasse assim, eu vou vender tudo que a América tem e vou no ano que vem na Série A, vou trazer jogador bom com esse dinheiro e vou disputar uma Série A para tentar algo mais. A América conseguiria fazer isso e de repente conseguiria montar um time para se manter. Deixa eu só finalizar. Conseguiria montar um time para de repente se manter. Mas é aquele famoso all-in que se dá jogando pôquer, né? Você faz uma dessa, meu amigo, se você perde, acabou. Você tá fora do jogo. É o que tem acontecido com esses outros clubes. Agora pode falar. Ô, Colatina, é uma outra coisa também que a gente tem que analisar, beleza. O que o América tem pra vender rápido aí? E vender essas coisas é muito difícil, por exemplo. Já teve gente falando assim, vende o Independência. Ninguém compra o Independência, mas tem três clubes em Belo Horizonte. Quem vai comprar o CT? O Três Barras, tá? Até hoje. O que foi feito para ele? Tá para ser vendido, não tá? Tem uns embrólios lá ainda, das ações aí. Alguém vai comprou o terreno lá que é valorizar lá do CT de Santa Luzia, onde passou o Rodoanel. Não sabe quando o Rodoanel vai sair. Então é aquela questão, igual vou dar um exemplo, que o cara tem uma herança, né? O pai deixou lá uma fazenda e dois irmãos não querem vender. Falou, você tem 2 milhões de herança, de 2 milhões que não tem. Então a gente também tem que parar para entender isso também. A América tem imóvel, mas transformar isso em dinheiro, transformar isso, né? A América tem um ativo, mas para transformar isso em renda é complicado. Transformar, isso eu concordo com você mesmo. Transformar um ativo fixo num ativo corrente, num ativo circulante, é complicado. Não só na América, ou até mesmo qualquer outra empresa. Eu não acho errado a questão do shopping com a América fez a jogada. Certíssima, jogada de mestre. Porque era um terreno que o América antes estava pagando para ter. Não estava tendo nenhum retorno. O América perdeu grande parte do terreno, que foi até mesmo porque tinha um monte de dívida atrasada, de IPTU, enfim, um monte de coisa. O América ficou com a receita do Carrefour, com parte do estacionamento e com uma sede bonita, uma sede legal. Cara, quer dizer, quanto que o América tinha de patrimônio, na verdade, quanto se tornou? Né? Então a gente tem que começar a entender essas coisas também, que não adianta a gente falar o América tem um patrimônio enorme, mas transformar isso em dinheiro, cara, por que que não vende? Vender para quem? É mais fácil perder isso por dívidas do que você vender isso para investir no futebol. Esse é o grande problema, que se você investe errado, dá um passo maior do que a perna, em dívidas e a dívida você vai perder um patrimônio. Esse é o grande problema. Isso eu pensava... Vamos fechar o programa por hoje? Bom, Vamos. Por hoje tá bom. Uma hora e meia, o Sérgio tá quase dormindo aí já, ó. E vou te falar, vocês não falaram ainda da aposta do Breno e eu ainda quero falar do Futebol Master aqui. Não, ô Breno, pô, então só responde, você tem um minuto pra responder, Breno. Quando que você vai pagar a aposta? Devo, não nego, pago quanto puder. Pelo amor de Deus. Sérgio Tavares, fala do Futebol Master aí, porque do Breno não vai sair nada. Aqui, no último programa eu falei que eu ia ver se eu trazia mais informações e tal, não consegui tudo que eu queria, na internet é difícil e o cara que eu conversei lá no jogo, eu não consegui mais que ele me respondesse, mas sim, eu achei algumas coisas, o Campeonato Master, se não me engano, todos os jogos acontecem lá em Barão de Cocais, que é a sede da Metalusina e tudo, se alguém animar no domingo, dia 22... Tem o jogo da semifinal do América, América e Metalusina. A outra semifinal é Atlético e Cruzeiro. Então, se a gente passar da Metalusina, a gente chega na final contra um dos dois aí. Detalhe que na primeira fase, o América foi o melhor time. Nós jogamos 3 jogos, vencemos os 3, não tomamos nenhum gol. Então, a consistência defensiva tá aí no Master também. O Rafael Lima tá jogando lá também? Não, então, eu queria ter trazido a relação dos atletas todos que estão jogando, mas isso eu não consegui. No Facebook tem algumas coisas e tal, mas não tem uma listagem de quem que tá jogando e tal. Mas se alguém interessar... Eu já vi foto que tem o Dudu Pitbull, não sei se em todos os jogos, mas eu já vi que o Dudu Pitbull já jogou, Somália, Müller... Deixa eu perguntar. Por acaso o Rui tá jogando isso aí? Olha, acho então, que lá nós vamos lá pra gente. Isso é um tanto quanto polêmico, viu? Pois é. Mas acho que não, não vi foto dele, não. Espero que não. Isso é um tanto quanto polêmico. Teve um vídeo que rolou no grupo do América, no Facebook e tal, que era o Rui chamando a torcida pra ir, e o povo caiu matando, xingaram muito. Depois eles até sumiram com esse vídeo. Então, não sei se o Rui tá jogando. É por isso que eu tô perguntando mesmo, quanto vídeo. Você viu, né? Pois é. Não sei te responder, eu tentei procurar isso para ver se eu achava uma relação dos jogadores e tal, mas não consegui isso. De qualquer jeito, é o América, então eu vou torcer sempre, né? Mesmo tendo raiva do Rui e tudo, eu vou torcer pro América. Se alguém animar, quem vai pra Varginha no sábado, volta e para em Barão de Cocais. Não, não é nem pro mesmo lado, mas se animarem, é só isso aí, beleza? Beleza. É isso aí, fechamos, 1h30, Ramon e Brendo, continuam amiguinhos ou não? Claro! Sempre, a divergência de opiniões não significa... Eu não discordo do Breno, eu só acho que a gente tem que cobrar menos, cara. Sim, eu também não discordo do Ramon, não, tem muita coisa ali que ele falou certa. Eu só acho, Ramon, e você vai concordar comigo... que o Breno deveria é pagar a aposta. São 6 cervejas. Cara, nós somos 4 aqui. Cada A cerveja, o Alisson. A cerveja eu vou pagar, né? Agora a outra parte da aposta que eu não vou pagar. Olha, só assumiu que não vai. Cara, o cara já encarnou um... Sábado agora você vai na Independência? Vou. O cara não vou pagar. Então já vou levar sua caixinha de cerveja, pronto. E aí a outra parte da aposta? Não, aí a outra vocês vão tomar banho. Aqui. É um ditado que eu sempre digo: cada torcida tem o Eurico Miranda que merece. Nós... Aqui, fechamos então. Muito obrigado a todo mundo. Próximo jogo, sábado contra o Paraná. É 7 horas da noite? É 7, isso. 7 horas da noite. Nosso programa no domingo, 8 horas da noite. Nosso horário habitual. Não, contra o Boa, aí. Não, contra o Boa é no outro. No outro sábado. Contra o Boa depois. Todo mundo presente, viu, gente? A diretoria já anunciou aí que continua a promoção, R$10 só o ingresso, 65, mulher com cortesia entrando de graça, criança também com cortesia entrando de graça, então não tem desculpa, é um jogo de dois postulantes aí ao acesso, dois times que estão no G4, possibilidade de um jogo bem legal. E o América, vamos quebrar essa escrita aí de que quando enche não ganha, vamos botar lá umas 10 mil pessoas e vamos ganhar esse quanto só 10 segundos. Eu quase 7 mil, cara. Sim. Só 10 segundos aqui rapidinho. Apesar do meu problema auditivo, igual eu já falei mais cedo, sábado agora eu vou estar tentando aí fazer uma força-tarefa aí com alguns músicos que eu tô conseguindo, praticamente já estão confirmados. A gente vê se a gente faz uma bagunça ali do lado de fora, na rua, antes, tocando algum... umas musiquinhas da torcida da América, e depois, aí, lógico, evidente, depois a gente vai lá para os músicos, né, para tratar do Portão 6, mas enfim, independente de quem fica no Portão 3 ou 6, vamos estar todo mundo junto aí pela América, e nós vamos estar aí com trompete, sax e trombone, fazendo uma bagunça bacana aí. Beleza, isso aí. Fechamos então, temos um programa, muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Abraço.